Agora sim, é vida de rei. Posso consumir tudo que sonhei. Bulova, Einstein, Hugo Boss. Chegar na Honda e tirar a mais veloz. Viajar nas asas da TAM. De primeira classe, no bolso um gudan. Tem nego que não entende a intenção nem os planos. Não dá pra agradar gregos e troianos. Faz a sua, que eu faço a minha. A dona do meu lar vou transformar numa rainha. Meu moleque vai ter do bom e do melhor. Ter dinheiro pra quê? Se você morre de dó de gastar com a família na data do Noel, mas tá constantemente com a amante no motel. Lição de moral, todo mundo quer dar, mas o próprio rabo não quer enxergar. Daqui pra lá, nada vai mudar. O tempo é curto então, deixa eu aproveitar. No mundo dos negócios, pensar como patrão. Pra não terminar, lá varrendo o chão. Se liga sangue bom, tem que ser ligeiro. Abre uma de fachada, pra lavar o dinheiro. Oh, sou brasileiro, odeio os States. Mas sonho com fortuna, na terra do Bill Gates. Gosto do que é bom, quem não gosta, quem não quer. O bolso cheio de dinheiro, cercado de mulher. Sentado no quiosque, só de lero lero. De lupa Juliette, bermuda e chinelo. Gosto do que é bom, quem não gosta, quem não quer. O bolso cheio de dinheiro, cercado de mulher. Sentado no quiosque, só de lero lero. De lupa Juliette, bermuda e chinelo. Acordei cedo, sei lá, meio naquela. Tive um pesadelo, que eu tava em Ilha Bela. E uma loira gostosa me levou na crocro. Boa noite, Cinderela, e o civil me ganhou. Premonição é um dom e digo mais. Sei bem o que elas querem, já dizia Racionais. Vamos que vamos, que o mundo não para. Meu sonho de consumo dentro da concessionária. Fazem 6 meses, a poeira já baixou. É hora de luxar, levar uma de doutor. Lancei um conversível digital todo de couro. Roda orbital, amarelo ouro. Recolhi a capota, reclinei os bancos. Fui fazer um peão no shopping Anália Franco. Vou comprar um de origem pra minha gata. Nunca mais vai usar aquela imitação barata. Entrei na loja e não me atenderam. Na cara do gerente ganhei o desespero. Um branquinho querendo dar ibope. Tiara no cabelo, peita ópera rock. Ô pé de back, eu tô aqui, cê não notou. Não tenho o dia inteiro, acelera, demorou. Pega seu preconceito e joga na lama. Eu quero um azarro e um Dolce & Gabbana. Paguei à vista, ficou de careta. Pediu mil desculpas, mas nenhuma foi aceita. Educação é bom, se dá o respeito. Mas se não tiver, comigo é desse jeito. Gosto do que é bom, quem não gosta, quem não quer. O bolso cheio de dinheiro, cercado de mulher. Sentado no quiosque, só de lero lero. De lupa Juliette, bermuda e chinelo. Gosto do que é bom, quem não gosta, quem não quer. O bolso cheio de dinheiro, cercado de mulher. Sentado no quiosque, só de lero lero. De lupa Juliette, bermuda e chinelo. O sol tá estralando, a cara é abaixada. Vou ligar umas mina pra colar na pegada. Na agenda telefônica, todas classificadas. Essas não, essas sim, topa qualquer balada. Fabiana, Michele, Luna, Letícia, Adriana, Gisele, Bruna, Patrícia. É, pode crer, o time tá formado. O baile do cabide já tá confirmado. Aluguei uma goma, verdadeira obra-prima. De frente pra praia, carrua faz esquina. Adrenalina não falta, churrasco nem mulher. Goró a reveria, diz aí que você quer. Flash power, whisky, boêmio, San Remy, Smirnoff, Ice, Amarula ou Bacardi. Bebeu demais, até se declarou. Derrubou meu champanhe, me chamou de amor. Por favor, se apaixonar aqui não. Nós viemos pra curtir, eu tenho muita munição. O bicho tá solto, é um pra duas mina. O Flávio, bem louco, pelado na piscina. 24x48, a maldade é constante. Deixa ele à vontade, é o aniversariante. Fumaça aqui, fumaça ali. Quer tirar água da manga, hein, Juninho, sai daí. Mó função, mó lazer, mó da hora. Homem amarelo é a trilha sonora. Tem gente chegando e já é de manhã. Se liga nas cachorras do Corsa Sedã. Dinheiro é treta, arranca sorriso da coroa da ninfeta. Eu tô num paraíso. Gosto do que é bom, quem não gosta, quem não quer. O bolso cheio de dinheiro, cercado de mulher. Sentado no quiosque, só de lero lero. De lupa Juliette, bermuda e chinelo.